ame em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Nome mais lindo que eu conheço. Ei! Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Arrumando a casa. vamos.